Vamos abrir a Bíblia? Porque os nossos cultos nunca falta a Bíblia, né, irmãos? Nunca falta a Bíblia. Abriu a Bíblia, Deus já está falando contigo lá no livro de Números, logo no início da sua Bíblia, Números capítulo 13. Números capítulo 13. Números capítulo 13. Eu estou com uma vontade de falar em mistério aqui na frente, irmãos. É maravilhoso, hein? Tem mais alguém com vontade de falar em mistério aí por causa da presença do Senhor, né? Oricacharimanai. Glória a Deus. O Espírito Santo começa a se mover dentro da gente. Às vezes fica difícil de trancar, mas não é para trancar, né, irmãos? Ai, essas noites do Espírito Santo vai ser um fogaréu. Já avisa, quem não gosta de fogo, não venha. Não venha, porque vai se queimar no bom sentido, né? No melhor sentido do se queimar. Glória a Deus. Capítulo 13. Ali no versículo 30. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia! Subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram: Não poderemos subir contra este povo, porque é mais forte do que nós. E ali no capítulo 14, apenas vire uma página, no versículo 24. Porém, o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar na terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Amém, irmãos? Caleb era um homem de 40 anos quando passou esse momento da sua vida. Seu nome, o significado, não era nada bonito. Sabe o que significa Caleb? Cão, cachorro. Queria ter um nome desse? Eu não. Ainda bem que botaram meu nome de Paulo. Sabe o que significa Paulo? Pequeno. Pequeno. Mas ter um nome de cachorro não é nada bonito. Imagina se seu nome fosse Totó. Antigamente, anos atrás, muitas cachorras eram Laika, por causa de um filme que houve no passado. Teve alguém aqui que teve alguma Laika? Olha aí, ó, quantos. Mas eu estou bem informado, né? Bom, são os nomes dos cachorros que vão aparecendo por aí. Os cachorros que fizeram filme, aquelas coisas todas. Pois aqui tem um homem que o nome dele simplesmente significa cão. Agora, se alguém dissesse, olha o filho do cão. Isso parece uma ofensa, né? Pois aqui na Bíblia é um homem de Deus, que tem o nome cão, cachorro. Não tem problema. Pois esse homem era um dos 12 maiores homens de Israel. E Moisés escolheu ele e mais 11 para irem dar uma espiada na terra prometida, para ver como essa terra que Deus prometeu a Abraão, Isaac, Jacó, 600 anos atrás, houve uma promessa de Deus para Abraão, e agora está chegando a hora, e um dos escolhidos é Caleb. Eles vão lá, olham a terra, ficam impressionados com a abundância que há naquela terra. Era uma terra montanhosa na maior parte dela. Lembra que eles estão vindo do Egito? 400 anos de escravidão numa terra marcada pela planície. O Egito é plano. Agora eles estão mudando totalmente de geografia. Eles vão lá, olham a terra e voltam e trazem um relatório. E neste relatório, 10 daqueles grandes homens desmaiaram nos seus corações, desmaiaram na fé. E disseram: é realmente, a terra é boa. Mas, você conhece aquele tipo de pessoa? Está tudo certinho. Essas cadeiras aqui podem estar todas em ordem. E aquela ali está 1 centímetro para o lado. Está tudo ótimo, as 340, as 350 cadeiras aqui da parte de baixo, certinho. Mas, tem uma 1 centímetro por lado. Ui, as 390, certo? Não valeu nada. Tu conhece esse tipo de pessoa? Por acaso não está dentro de ti, né? Não. E se tiver, tem que mudar. Aquilo que eu falei outro dia, o filho às vezes tem uma dificuldade numa determinada matéria da escola. E estudou, sempre ali 4, 5, quando ia um pouco pior era 2. E quando passava arranhando na escola. E um dia o filho chega em casa com a nota 9. Demonstra para o pai, mostra para a mãe, olha aqui, filho feliz. Tá bom, mas devia ser 10. Quebrou teu filho no meio. Todo o ânimo, toda a alegria que ele veio da escola com a maior nota da vida dele, quebrou ele no meio. Sempre tem um mas, tem um porém, todavia, contudo. Lembro dessa aula de português? Nessa eu fui. E prestei atenção, porque algumas eu fui e não prestei atenção quando era mais jovem. Eu e a minha esposa estudamos na mesma escola. E é incrível, os professores deram matérias tão diferentes. Mas depois que eu me converti, aí realmente mudei até na escola. Tinha que mudar, né? Como que não? Pois aqui está esses 10 homens dizendo, tudo é muito lindo. Uvas, romãs, trouxeram coisas. Realmente tem leite em abundância, mel em abundância, tudo maravilhoso. Mas lá naquela terra moram uns semideuses, foi essa palavra que eles usaram. A nossa Bíblia diz gigantes, mas no original hebraico diz semideuses. Ninguém vence aqueles homens, vamos desistir, vamos voltar. E aí se levanta esse homem aqui, esse Caleb, esse homem que, se pudéssemos dizer, chamar ele de leão em vez de cão. Mas era um pitbull, era um Rottweiler, era um cachorro desses valentes. Pois esse pitbull de Deus se levanta e disse bem forte, não, vamos para lá, Deus nos deu essa terra. Deixa eu te dizer uma coisa, lutas, barreiras a nós transpormos, todos temos. Todos. Agora, diante da luta, como você reage? Você pode reagir como um cachorro valente, e você pode reagir como um cusquinho vira-lata que não consegue fazer nada. Eu tinha um cachorro. Eu dei ele há pouco tempo. Ele pesava 1,5 kg. É, 1,5 kg mesmo. E eu gostava muito desse cachorro pela valentia dele. Estou falando a verdade. Ali onde eu moro, então, muitas pessoas vão passear com seus cachorros lindos e maravilhosos. Até com, às vezes, correntes, com aqui no pescoço uns negócios de metal, acho que para... Se algum outro cachorro for mordê-lo, né? Acho que é isso. E quando vinha passando alguém, passeando com o seu cachorro de... Nem vou dizer de raça, o cachorro de guerra. Vinha o seu dono, o dono sendo arrastado por aquela fera. E se por acaso, naquela hora eu estava saindo com o carro e abri o portão, o meu famoso cachorro, de 1,5 kg, avançava contra aquele grandão que devia pesar... 70 quilos, 60, e enfrentava a distância. Ele brigava, mas, como eu já disse, na distância regulamentar, tá? E queria enfrentar o outro a todo custo. Ele era pequeno, mas principalmente quando estava comigo. Ele virava valente. Não sei se os cachorros são assim, o comportamento deles é esse. É esse. Quando está com o dono, fica valente. 1,5 kg. Era só uma bocanhada e acabou tudo. enfrentando os grandões. Pois eu quero te dizer uma coisa: na vida, muitas coisas maiores do que tu, desafios, às vezes de enfermidade, às vezes financeiros, às vezes desafios de relacionamento familiar, maior que a tua capacidade de resolver. E tu te sente aquele cachorrinho. Como é que era a raça dele? O nosso? Poodle de bolso. Era um negocinho assim mesmo, toy, é um toy, né? Tu te sente um daqueles cachorrinhos, pastor, eu não sou nada, pastor. Mas quando tu estás com o teu dono, e tu sabe quem é o teu dono, né? Ah, tu sabe, o teu dono está no céu. E quando, aí você vira uma fera. Você parece que cresce, pois aqui tem um homem que teve uma grande luta pela frente. Está aqui este Caleb, todos os outros se encolheram, diminuíram, e esse homem, na hora da crise, cresceu. E aí tu vê quando um homem é de fé, quando uma mulher é de fé, quando cresce na crise. Grande na hora que tudo está tranquilo, todos crentes são. Mas crescer na tribulação, ficar valente quando muitos irmãos se acovardam, não são muitos. Levantar a tua fé quando o mundo desaba, não são muitos. Mas eu quero que você esteja entre esses poucos que existem na face da terra. Esses que crescem porque o dono está junto. Eu lembro quando estava na primeira série. Chama a primeira série, hein? Como chama? Primeiro ano agora. Eu estava na primeira série, tinha um menino lá, assim, da primeira também, e ele era muito valente, ele era meio entroncadinho, assim, bem forte. E ele, todo final de aula, dava um pau em alguém. E eu nunca apanhei dele. Eu corria bem. É, sempre corri bem. É verdade. E um dia o meu irmão, um pouco mais velho que eu, Cláudio, muitos de vocês conhecem, eu estava correndo e ele me travou, disse, aqui ó, se tu fugir, quem vai te bater agora sou eu. Pô, um de lá e um de cá. E o rapaz veio. Bom, é verdade, eu estava com meu irmão ali para garantir as coisas, né? Mas por causa do meu irmão, eu fiquei valente. Nunca me esqueço. 6, 7 anos. Quando tu tem as costas quentes, tu tem uma proteção, tu vira valente. Eu quero te dizer, tu tem Deus e tu tem irmãos que te ajudam a ser valente na crise. Irmãos que dizem, vamos lá, se tu fugir, tu apanha de mim agora. Tomara que tenha uns irmãos que digam isso. Apanha no bom sentido também, entendo, tá? Eu não sei se existe bom sentido de apanhar, mas todo mundo entendeu. Irmãos nos ajudam a ficar valentes. Porque pode vir uma tribulação para você. E aquele irmão não tem a tribulação, ele está bem fortalecido na sua fé. Ele tem fé para te auxiliar a crescer. E aqui tem esse homem de novo. Esse Rottweiler de Deus. Quando todo mundo estava decaindo, ele continuava subindo. E ele disse, não, nós vamos vencer. E o pessoal dizia, nós não podemos vencer. Afinal, de que lado Deus está? Dos inimigos que não o conhecem, não o amam, ou do nosso lado? Do nosso. Nesse momento, afinal, de que lado Deus está? Agora, dos crentes temerosos, dos crentes nesse momento descrentes, do lado deles ou de lado, do lado deste Caleb. E Deus fica sempre do lado dos que continuam crendo sempre. Eu disse no início do culto que nós falaríamos sobre fé. Paulo um dia disse a Timóteo, Paulo estava no finalzinho da sua vida, E ele diz que correu a carreira que estava proposta, a corrida, como se ele fosse um atleta. Completei a carreira, cheguei ao final. Guardei, segurei a fé. Eu quero, meu irmão, minha irmã, que tu tenha a tua fé segurada firme até o dia da tua morte. Aí vai receber a vida eterna. No meio dessa nossa trajetória, ou ao longo dela, há muitos perigos, tentações, existem também provações, que se você não cuida da sua fé desaba, sua fé se dilui, se desmancha, e você, mas pastor, eu estou numa luta grande. Eu vou te dizer uma coisa, muitas vezes lutas são oportunidades. Um dia eu ouvi uma historinha do pessoal que trabalha com exportação, e dizem que dois representantes de uma grande empresa de calçados foram para um país tipo China, vamos pegar um exemplo, um país em que as pessoas não usavam calçados. Chegaram lá, os dois viram todo mundo descalço. Um deles se apavorou e ligou para a empresa aqui no Brasil, diz aqui, ó, não dá para vender calçado para cá. Ninguém usa sapato, ninguém usa tênis. Não vamos abrir esse novo mercado de trabalho. E o outro disse, vamos abrir. Olha que mercado, não tem ninguém de sapato aqui. Ah, tudo depende como você olha. Se você tem um olhar negativo, um olhar de derrotado, ah, você vai dizer, aqui não se vende nada. Alguém me disse outro dia, conversando, uma conversa informal entre irmãos, e me disse assim, no bom sentido, isso aqui não é ponto para a igreja. Era um canto de Canoas, né? Uma área abandonada de Canoas. Eu tenho uma opinião comigo. Quem tem produto e serviço bom, qualquer lugar é ponto. Amém? E o produto somos nós mesmos, é o nosso testemunho. Nós podemos abrir a igreja 2 da manhã, 3 da manhã, 4 da manhã, em qualquer lugar. Os que amam a Deus vão vir. E os necessitados vão vir. Quando sabem como aquele trabalho é feito, como Deus está operando lá. Você pode abrir em qualquer lugar. Humanamente, talvez, nem é o melhor ponto de Canoas. Eu até acho razoável. Acho que um dia nós vamos para um melhor ainda. Quem tem fé? Amém? Podemos ir para um melhor ainda. Aqui estão esses homens. 10 desanimados e pior, desanimando outros. 2, um é Caleb, o outro é Josué, mas hoje eu estou me atendo a Caleb. Caleb é um homem inquebrável na sua fé. Um homem que os grandes amigos dele disseram, não dá, Caleb, não dá. Você viu os semideuses lá? Vi. Mas eu conheço o nosso Deus. Você conhece o seu Deus? Se você conhece o seu Deus, você sabe que você nunca vai ficar na mão. Mas pastor, Deus não está me socorrendo. Deus não se atrasa. Deus não se atrasa. Espera. É bom não sermos precipitados. Saber esperar em Deus é um ato de fé. É um ato de fé. Esse Caleb, a escritura chegou a dizer a respeito dele, lá no 14:24. Porém o meu servo, olha Deus falando, o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar na terra que espiou, e a sua descendência, o os seus filhos, seus netos, bisnetos, tetranetos e assim por diante, possuirão a terra. Nele houve outro espírito. Qual espírito que tocou nos 10? Que dominou os 10? Um espírito de desânimo, de incredulidade. Ah, eram demônios, pastor? Eu não sei. Mas alguma coisa entrou neles. Na mente, no coração, que aqueles homens que tinham visto milagres, milagres, milagres no deserto, na travessia do mar, parece que esqueceram tudo de quem era Deus e agora estão com medo dos semideuses. Eu gosto quando dá luta espiritual. Você gosta também? Aí os crentes brigam com o demônio, né? Com o demônio, não entre eles. Isso fortalece a igreja, você sabia? Outro dia apareceu um demônio lá em casa, né? Foi a coisa mais linda. Teve que fugir. Apareceu visivelmente. Apareceu para minha esposa. E ela botou ele a correr. Aí contamos para os filhos. Nós estamos ensinando os filhos a enfrentar eles também. E casualmente, isso foi numa manhã, e naquela noite, alguns amigos dos nossos filhos foram dormir lá em casa. E nós contamos para eles. Me disseram que um não dormiu. O problema é dele. Eu deito e dormo. Eu deito e durmo. Estou corrigindo. Porque eu sei o Deus que eu tenho. Aquela casa lá é do Senhor, e lá moram os filhos do Senhor, e quando o maligno se intromete lá, ele só vai ter que fugir, não tem outra. O diabo é tão sem vergonha, sem cara, que ele foi capaz de chegar lá na presença de Deus um dia e pedir para atacar o servo Jó. Se o diabo pode chegar lá no céu, já tinha sido expulso, por um momento foi lá para falar com Deus, por uma permissão de Deus. Será que ele não vai querer visitar nós de vez em quando? Ele não foi enfrentar Jesus, não foi tentar Jesus, não foi fazer propostas para Jesus, foi. Mas ele teve que ir embora. É assim, irmãos. Não tenham medo se aparecer um negócio dentro da sua casa. Simplesmente chama o teu Senhor. É só isso. Crente não pode ter medo de demônio. E nem de pessoas. Mas, pastor, eu estou louco de medo daquela pessoa. Tu tem que temer é a Deus. Porque se nós tememos pessoas, nós transformamos pessoas em semideuses também, como eles fizeram aqui. Não tema. Neste Caleb houve outro espírito. Lá no livro de Gênesis, capítulo 41... Os servos, os grandes funcionários do faraó perguntavam e diziam: faraó, contrata esse homem, contrata José, porque nele existe outro espírito. Existia em José o Espírito Santo. Esse é outro espírito, outro ânimo, outra mentalidade, outro coração. Quando pessoas te magoam, te fazem mal, tu não pode ter o mesmo coração delas, tu tem que ter o outro coração. Outro dia uma pessoa, eu estava andando na rua e ela me olhou assim e logo virou a cara com desdém. Não queria me ver, eu sei por que ela não queria me ver. Se ela virou a cara, o problema é dela. O meu coração eu tenho que manter limpo. E se eu encontrá-la na rua de novo, eu tenho que cumprimentá-la. Como crente em Jesus, eu não posso ter o mesmo coração daqueles que antipatizam conosco. Porque nós fomos ensinados por Jesus a amar até quem não gosta de nós. E você deve ter pessoas que não gostam de ti. Pode ser que às vezes você fez alguma coisa errada no passado e você se converteu e eles continuam não gostando de ti. E pode ser que você não fez nada errado. por fazer o certo, por amar Jesus, e eles não gostam de ti. Teu dever é amá-los. É amá-los. Não virar o rosto. Não atravessar de calçada para não se encontrar com a pessoa. Afinal, você não lhe deve nada. Se existe um devedor, quando você está certo, o devedor é o outro. Você não deve nada a você, deve amar. Deve cumprimentar. Eu não estou dizendo que você deve confiar. Entenderam também, né, irmãos? Pois esse José era um homem em quem havia o Espírito de Deus. Também nós temos lá em Daniel, capítulo 5, em que as pessoas diziam: esse Daniel tem um espírito excelente. Lá na Babilônia, os magos e feiticeiros da Babilônia, servos de Nabucodonosor, eles trabalhavam com feitiçaria e queriam destruir Daniel, e não conseguiam. Sabe qual a conclusão que eles chegaram? Nesse Daniel tem outro espírito. Daniel depois trabalhou para 5 imperadores ao longo da sua vida. Morreu com mais de 90 anos. Foi jogado na cova dos leões já na velhice. E lá estava ele, fiel a Deus. Com leões contrários ou não. Se seria despedaçado ou não, isso não interessa. Fidelidade é o que importa. Se você vai ser livre pelo Senhor de uma determinada coisa ou não vai ser livre, isso depende de Deus. A ti cabe ser fiel sempre. Se a luta está se prolongando, nunca diga: Deus, se não for hoje, estou fora. É verdade que você pode orar como Davi, dizendo: Deus, por favor, te apressa em me socorrer. Isso você pode e deve orar, mas mantenha a sua fé sempre. Pois Paulo também disse para Timóteo que Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Qual é o espírito que opera em nós? É o consolador, e a Bíblia o chama de paráclito. É o animador, que você, às vezes sim, na nossa humanidade enfraquecemos, irmãos. Não tem super crente. O que tem é crente fiel a Jesus. Na dor, na alegria, nos dias de festa, nos dias de luto, fiel a Deus. Nós não temos aquele espírito de timidez, de miséria. É isso que Paulo está dizendo. Deus não te deu um espírito qualquer. É o espírito dele que Deus deu para habitar em ti. Ah, pastor, eu não sou ninguém. Nunca mais diga isso. Eu sou fraquinho. Sabe o que eu citei na oração? O Salmo 8. O Salmo 8 foi lido na lua em 1969. Junho de 69, o salmo foi lido de lá para cá, a terra era uma bola, uma esfera azul. E um dos astronautas depois virou pastor. E eles levaram a Bíblia e leram lá, e leram o Salmo 8. Senhor, o que é o homem que dele te lembres? Olhando de lá para cá, a terra, uma bola pairando no ar. Que é o homem, Senhor, ler os astronautas. E aí a própria Bíblia responde: o Senhor o coroou com graça e o fizestes um pouco menor do que a Deus. Nós somos menores que Deus, sim. Pioramos depois do pecado. Aí pioramos, aí estragou tudo. Não por causa de Deus. Por causa nossa mesmo, raça humana. E quando você se converte, há uma restauração dentro de ti. Da imagem de Deus. Da presença de Deus. E essa restauração vai sendo ampliada. Conforme você vai conhecendo Deus, você vai ficando mais parecido com Deus. Nós temos que ser parecido com o Pai do Céu. Às vezes alguém liga lá para minha casa e o meu filho atende o telefone. E às vezes ele se aproveita, faz uma brincadeira com as pessoas. Não é, filho? Porque eles pensam que sou eu. Hein? O filho tem que falar parecido com o pai. Agora estou falando de coisas espirituais. Tem que ter o timbre de voz do pai. Se fosse na fisionomia, nós temos que ter a cara. Como é que é Deus? Deus é mais ou menos, estou dizendo mais ou menos, parecido com nós. É nós que somos parecidos com ele. Imagem, não é isso? Imagem não é isso? Deus nos fez. Os animais são diferentes, mas nós somos parecidos. Até no formato, ainda que ele seja espírito. É isso que a Bíblia diz. Deus, quando te restaura com a fé, algo grandioso está acontecendo dentro de ti. E o diabo vai tentar matar isso. As circunstâncias maiores do que tu vai tentar matar o que Deus está levantando. Pessoas vão te amedrontar, como foram aqui, até eram para ser mais 10 crentes que naquele momento retrocederam. Deus não nos tem dado espírito de medo, de miséria. Eu não aguento miséria, irmãos. Tenho nojo de miséria. Você, não de pessoas miseráveis, de miséria. Entenderam? Tem pessoa que quando dá uma promoção no hipermercado tal, atravessa uma cidade, fazem 10 quilômetros para economizar 10 centavos. Perdeu dinheiro, gastou em gasolina. Isso é espírito de miséria. Por 10 centavos, você nem fez as outras contas, ou está escrita aquela palavrinha mágica, promoção. Ah, se atira que nem louco. Não embarca nessa. Quando tem que dar um presentinho para alguém, dá o pior que existe. Quando a criança vai brincar com o brinquedinho, eu não quero citar o número da loja. Quando vai brincar com o brinquedinho, pum, já estragou na primeira vez. Não, não dá isso, meu irmão. Dá um negocinho melhor. Se tu não pode nesse momento, então não dá nada. Mas quando dá, não dá um negócio que vai estragar na primeira vez. Ah, quando tiver umas roupas velhas lá, vou dar para os irmãos pobrezinhos. Não, irmão. Roupa velha a gente não dá. Dá uma roupa boa, que você ainda está usando. Quando meu sapato furar, eu vou te dar. Não, pobrezinho vai molhar os pés no inverno. Dá um sapato, se for usado, que está em uso teu. E se tu tem mais fé e mais generosidade, vai lá na loja e dá um novo. As irmãs vendedoras de calçada estão sorrindo sozinhas. Tem diversas aqui dentro, né? É isso, miséria, espírito de miséria, é isso que está dizendo. Deus não nos dá espírito de medo, medo é miséria. Uma pessoa que tem medo não avança em negócios, não avança em estudos, não avança em relacionamentos, não avança em fé. Medo não pode ter nada a ver conosco. Nós somos o povo da fé. Tem fé, vai para frente, para frente. Como diz lá em Hebreus, que nós estamos correndo a corrida, olhando para o autor e o consumador da nossa fé, Jesus Cristo. É olhando para frente e correndo. Não é se arrastando. Nós temos recebido o Espírito de Deus, sim, de poder, que é de força, de energia. Temos recebido o Espírito do Senhor, que nos traz amor, ternura. Nós somos fortes e enérgicos e ao mesmo tempo ternos. Jesus disse para nós sermos simples como uma pomba, um animalzinho meigo, mas para nós sermos espertos como as serpentes. Crente não pode ser, desculpe a palavra, burro. Crente tem que ser inteligente. E ele tem tudo para ser mais inteligente e sábio do que os outros. Porque ele tem o Espírito Santo dentro dele. dizendo as coisas, orientando o que deve fazer em determinadas situações. Nós temos recebido o Espírito do Senhor, não de covardia, não de medo, não de miséria, mas de poder, de amor e de moderação, que quer dizer de autocontrole. O Espírito Santo te dá controle. Pastor, eu não consigo parar com tal vício. É porque você não recebeu o poder do Espírito Santo ainda. Vou ser bem franco nessa hora. Eu não consigo parar, sei lá, se alguém tivesse o vício de tomar chimarrão. Se o dia que tu não conseguir passar sem o chimarrão, que nem está classificado, acho que como vício, mas eu estou classificando. Se você não consegue passar um dia, você está viciado. A gente às vezes bate em outros vícios. Se você não consegue passar um dia sem comer para jejuar, você está viciado em comida. Mas eu não como até arrebentar, pastor. Você está viciado em comida. Você tem que ter o domínio próprio para dizer, hoje eu não vou comer, vou me consagrar para Deus. Ou você também vai num restaurante e come muito mais com os olhos, né? E aí vem aquele pratão assim que disseram para ti um dia que crente remove montanha e você se atirou. Né? Não é essa montanha de comida. É montanhas de problemas que nós removemos, irmãos. Pois a fé do Caleb teve uma recompensa muito grande. Um homem que cresceu quando todo mundo minguou. Quando todo mundo murchou na fé, Caleb inflou. Pois ele recebeu, quando foram para Canaã, tomaram Canaã. Ele tinha 40 anos, eu falei aos irmãos, aos 85 anos, ele recebeu a herança dele. Porque eles tiveram que lutar muito lá em Canaã para conquistar aquela terra. Aquela terra não estava vazia, morava gente lá, foi muita peleia. Pois aos 85 anos, ele disse para o Josué, que naquele momento era o líder, amigo dele, Josué, agora eu estou pronto para receber a minha herança. E o Josué lhe deu uma cidade chamada Hebrom. Sabe quem morava em Hebrom ainda? Quem? Os antigos, aqueles que intimidaram os 10, os Enaquins, os semideuses. Era uma cidade que ainda não tinha sido conquistada. Esse Caleb é de briga mesmo, né? É um pitbull feroz de Deus. E ele diz, Josué, eu quero a terra lá então, onde ainda não foi conquistada. Eu quero briga. Me entendo quando isso é dito. Estou entendendo o coração desse homem. Eu quero ir onde os irmãos ainda não foram, ainda não tiveram coragem de ir lá naquela cidade, ainda lá é um reduto dos inimigos. E ele foi lá e venceu. E ficou então de proprietário, dono de Hebrom. Aos 85 anos ele disse, Josué, eu estou forte como aos 40. Que homem de Deus, um homem forte pelo jeito, fisicamente também, mas ele dizia, se fosse hoje no nosso linguajar, aos 85 ele dizia, me sinto um guri. E realmente conquistou. Veja só, Deus tinha dito, porque em Caleb houve outro espírito, ele perseverou em me seguir, eu o farei entrar na terra que espiou, e depois, a sua descendência possuirá essa terra. Pois nesta cidade se tornou uma das poucas cidades, chamadas cidades refúgio, Hebrom, onde se alguém cometesse um crime sem dolo, sem ser por gosto, esse alguém podia se refugiar na cidade para não ser morto pelos perseguidores. Uma cidade protetora. Olha o que esse homem, ele recebeu essa cidade. conquistou essa cidade e aí abriu as portas dessa cidade para pessoas que cometeram crimes involuntários, para proteger então que fossem vítima de vingança. Esse homem abriu as cidades e os seus descendentes mais tarde para os levitas, aqueles que ministravam na casa de Deus. Os levitas foram morar em Hebrom. Mais uma coisa, esse homem abriu a cidade para os sacerdotes, aqueles homens que ministravam o culto na casa de Deus. Pessoas inocentes se abrigaram lá, levitas se abrigaram lá, sacerdotes se abrigaram lá. E sabe onde Davi foi a primeira vez consagrado rei? Na cidade de Hebrom. Que tem nessa cidade? O que é algo de bom nessa cidade? Outrora, ninho de Satanás. Desde que esse Caleb foi para lá, mudou tudo. Que homem, que fé e que obra ele fez. Que obra! A fé tem recompensa. Esse é o meu tema da noite. Estou dando o título da pregação ao término. A fé tem recompensa. Não larga teu Deus, ainda que teus amigos o larguem. Ainda que nossos parentes abandonem o Senhor, você não abandona. A fé tem recompensa. Não é só recompensa material, e há também material. Mas tem recompensa espiritual. A generosidade tem recompensa, a bondade tem recompensa, a fidelidade a Deus tem recompensa, a oração, Jesus disse, tem recompensa, o jejum tem recompensa. Tudo que você faz para o Senhor e pelo Senhor tem recompensa. Não desista de ser um homem e uma mulher de fé, de ser uma pessoa que, por causa da tua fé, vai abençoar outros como ele abençoou. Até Davi, 400 anos depois de Caleb, olhem só, recebeu bênçãos semeadas por Caleb em Hebrom. Até Davi, o grande rei. Olha o que você pode fazer pelos teus descendentes, pelos teus filhos, pelos filhos dos teus filhos e assim sucessivamente. Olha o que você pode fazer sendo fiel, sendo fiel. Pastor, será que isso é bem assim? Faça e verá. E não faça e verá também. Então eu prefiro fazer e ver. Amém, irmãos?